tinha uma pirata. Meu parceiro DJ Wesley, tamo junto. Vambora. Mas é diferenciado, Pivete, só assim, ó. Que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Eu vou dizer agora o esquema qual é. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. Minha rapariga é tchê-tchê-tchê, tantantã. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. Minha rapariga é tchê-tchê-tchê. Que é rapariga. Que ela é rapariga. Que ela é rapariga. Porque ela é rapariga. André Silis, o mural de Ibi Coara. Uma pirata. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Vou dizer agora o esquema qual é. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. Minha rapariga é tchê-tchê-tchê, tchan-tchan. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. Minha rapariga é tchê-tchê-tchê. Que é rapariga. Que ela é rapariga. Que ela é rapariga. Que ela é rapariga, rapariga, rapariga, vai. Que ela é rapariga. Que ela é rapariga. Porque ela é rapariga. Porque ela é rapariga. É sorte na área, rapariga, vavá. Vambora! Pra contratar o tio 879-9906-060-98-00-430-2. Estoura nós! Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, vai! Que uma pirata! Parceiro André CDs, o Moral de Bicora, tamo junto!